Na manhã desta quinta-feira, dia 25 de junho, foi realizada a entrega de algumas mantas e materiais aqui para o Hospital de Gaspar, produtos produzidos pelos idosos do Centro de Convivência do bairro Colônia. Vamos conversar agora com a coordenadora do Centro de Convivência, Andréa Chirã. Andréa, qual a importância de vocês estarem trazendo esses materiais aqui para o Hospital de Gaspar? O importante é a gente fazer o social. Nós temos o grupo A Quinta das Crocheteiras, que desde 2017 já trabalha somente com a parte social, fazendo mantas, fazendo enfeite de Natal, né, sem visar nenhum lucro. Então, esse ano, com a pandemia, elas tiveram que ficar em casa, mas mesmo assim se disponibilizaram a fazer essas mantas, que a gente vai entregar hoje para o hospital. São 39 mantas e um conjuntinho de calça, touca e sapatinho, para poder dar para as crianças que nascem aqui em Gaspar nesse período. São produtos especificamente para a pediatria? Sim, só para a pediatria, porque são tudo mantas para bebê, né? Tamanho para o bebê. Esse trabalho é desenvolvido no dia a dia de vocês, é claro, antes da pandemia? Sim, já ano passado a gente já fez essa ação, né? E então elas levam a lã para casa, a gente disponibiliza, porque ganhamos toda a lã da Círculo, e aí em casa elas vão fazendo o trabalho e depois a gente vai recolhendo. Hoje trouxemos aqui, todas elas já estão higienizadas, prontas para o uso. Também presente nessa entrega, secretária municipal de assistência social, Silvânia Zanuelo. Secretária, um trabalho muito bonito entregue nessa manhã para o hospital? Certamente, né, Gil? Nós, enquanto assistência social, temos esse objetivo maior de alcançar o nosso usuário e poder contribuir com a saúde, porque de uma forma ou de outra as crianças estão aqui, nascem aqui na nossa cidade, no nosso hospital, e podem levar algo que de fato simbolize que a gestão, o social está fazendo a sua parte, e nós somos agradecidos aos idosos que sempre foram comprometidos com isso, já tem uma prática nesse sentido, né? Secretário, observando aqui dentro dessa caixa, são produtos belíssimos e bem feitos. Muito bem feitos, excelente trabalho das senhoras que fizeram, e também as mantinhas estão todas higienizadas, excelente trabalho e a lã, né, já disponibilizada pela Círculo, que é de excelente qualidade. Ok, secretário, muito obrigado pelas suas informações. Deixa eu conversar com a senhora, que faz parte do grupo de idosos também, está presente nessa entrega. Como é que é o seu nome? Ilka Bailer. A senhora trabalhou na confecção desses materiais entregues hoje para o hospital? Sim, eu fiz 15 mantas. Eu me sinto muito feliz com esse trabalho e essa doação. Demorou muito para confeccionar todas essas mantas? Não, não é que demora muito. Toda horinha que a gente tem um tempo, a gente faz sempre um pouco, todo dia, no fim, dá para fazer uma porção de mantas. Em quantas voluntárias trabalharam para fazer esse material? Umas 40 pessoas que nós somos, mas eu acho que só umas 20 fizeram mantas. A senhora ficou feliz em participar dessa entrega? Muito feliz por fazer e também por entregar para os bebês que também necessitam. Os bebês também vão ficar muito felizes com o nosso trabalho. Do Hospital de Gaspar, falando sobre a entrega de mantas na manhã desta quinta-feira, dia 25 de junho, Gil Dias para a Rádio Sentinela.